para 3144, desça via chegada Bomed 1, no para o nível de voo 060. Bomed 060, pode voar, está no capacete? Puxa, né, 6226, vai interceptar o curso do localizador, curva direita, proa 120. Desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Então, curva na direita, proa 120, descendo para 2000 pés, reporte estabilizado. 3144, pode voar direto em TAP? Negativo, 3144, essa via, chegada Bomed 1. Via, 3144. 6141, desça para 3000 pés, altímetro 1060. 3000, estado 6141. 2230, estabilizado. Passarelo 2230, complete ILS, sexo e pista 10, chamo torre 1835. 1895, obrigado, boa. Peguei, Zulu, Matheus Zulu. Matheus Zulu, sobre mantém 100. Terceira amiga, após a Abo, pode voar direto de Chile? Negativo, após a Abo, voa Elefa, aguardando a vitória da conquista, ali, Matheus Zulu. Então, após a Abo, Elefa, aguardando a vitória da conquista, ali, Matheus Zulu. Chinelé 141 para interceptar o curso do localizador, curve à esquerda, na proa 145. Esquerda 145, 10-3-6-1-4-1. Estabilizado no curso Chinelé 6226. Chinelé 6226, completo procedimento e aguarde transferência de comunicações. Reduza para a velocidade de aproximação, informo que está seguindo o ATR 72. Controle, autoriza o 2788 para o sul, o Cogbo. Autorizado direto Cogbo, o azul 2788. Autorizado Cogbo 2788. Chinelé 6226, passando o turno, chamando agora a torre 1835. Chinelé 6226, boa tarde, continue em aproximação, número 2. Reporte visual com o está estimado para reportar os pés. Vai reportar visual, 400 pés, companheiro. Zero, testing one five four, descending flight level 150, receive information echo. Chinelé 6320, descend via Bomed 1 arrival to flight level 070. Bomed 1 arrival 070, Chinelé 6320. 144, cancelada a restrição de altitude na posição ETAP, desça para 3.000 pés, o altímetro 1016. 3.000 sem restrições, está 3.144. Controle Azul 2788, passa nível 095, solicita quando possível voar direto Frotin ou destino. Espere a próxima direita, chame só o 1, 2, 1, 9. Direita, 1, 2, 1, 9, 2, 2, 3, 0. Lima, que eu Toma aquele jogo da presente, está autorizado direto à história da conquista. Família, obrigado. Manda Itaco para evitar formações, na 3144. Na 3144, ciente, após Itaco, 2-1, né? Completando a chegada por mais de 1. 3144. Salvador, boa tarde, parte 32, ponto de espera. Tem condições de realizar a colagem de acessão. Gente, parte 32, mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera. Presente, 2788, graças. Está livre para o Salvador? Está visual? Visual. Autorizado para o Zero, vem para o 0 graus e não 1 na noite. Estou livre, Estabilizado? Estabilizado, 141. Chame 141, chame torre 18, decimal 95. 8, decimal 95, 6141. Oi, Salvador, GNM 141. Boa tarde. GNM 141, boa tarde. Continua em aproximação, reporte visual com o campo. Reporte visual, 6141. Channel 6226, sala 34, libera para cima direita, chame só 1, 2, 1, 9. Desça via chegada a mar para o nível de voo 080. Reduza 250 nós. Reduzindo 250 nós, desça nível 080. Chegada a mar. Boa, Channel 6226. Switch 0, descend to 4000 feet, QNH 1016. 4000 feet, QNH 1016, which I meant 6, Switch 0. Desça para 2.000 pés, está autorizado a direção de pista no zero. Reporte estabilizado no curso do localizador. 2.000, 0, LS autorizado na 3.144. Saúl Lima, que nos olhou quando possível, informe seu estimado de pouso. Terceira, estimado pouso na 730. Copiado no 730, que nos olhou. Boa. 041, pouso autorizado por sinal 0, vento 180 graus, 129. Repouso 106, 141. Russian N6 320 request heading 050 to avoid weather. 050 to avoid weather, roger. Reduce speed to 210 knots, clear deviation, Russian N6 320. Reducing speed to 210, we are clear for 050 to avoid weather. 62, 6350. Por favor, agora batata 1422, Bomé de 1, descendo no 5422, dessa via chegada Bomé de 1 para o nível de voo 050. Desce via Bomé de 1 para o 050. As torcedores ainda falaram em autorizada, estão na zero a partir de discussão hotel, ajuste, correção, vento 180 graus e 129. É fora da pista no zero, passou. Amor, isso é bravo, isso. Boa tarde, prossiga. 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3 Controle azul 2788, passando nível 140, confirme a frequência do centro. Me escuta até 60 mil em Salvador. O azul 2780, né, terminal, agora está em frente de comunicações. Sente, mas escuta 2. 3115, reautorizado, 4 mil pés, altímetro 1096. 4 mil pés. Estabilizado, 3144. 3144, completei a SXUI, chama a torre, 198-395. 1895, boa. 1895, então 3144. 1895, boa. Antônio 2782, solicita a missão nível 1970. 1970, submantenha o azul 2782. 1970, 2782. 044, continue a aproximação, reporte de visual com campo, está estimado 500 pés. Camarada, 344. Suposto que você deixa localizar. 2072, aqui foi dela, approach runway 10, 6320. Salvador, boa tarde, passa 32, sai da ponte. Pastor 32. Suba e mantenha nível 090 na saída Conte, acione código 5073. 5073, pastor 32. 5073, no transponder, vai acionar e no PC da Conte. Código 32 informa a velocidade indicada. Reduzindo para 2209, 229, azul 4422. Reduzindo 2209, 4422. Lima, Silva Zulu. Já vou visar uma rota com você. Amigo, muitas vezes. Gente, apenas uma formalidade. Chame Centro Recife para o serviço de informações de voo alerta em 128 decimal. Corrigindo, 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. Recife, 128, 260. Obrigado, irmão. Até a volta. É. Pois, 720 established on Lopez, burn 10. Roger, Oceanet 6320, reduce to final approach speed and contact now tower on 118.95. 118.95, 6320. Decapá, altimetro na 015. Pro Recife, em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 25, 45, 2785. Autorizado, posto 10, 3, 4, 4. Isso, o contato está estabelecido, passando 2300 pés. Afirmo, só para informação, vamos até a presente pro 042 para interceptar a saída a 58 para 056 para Conde, devido às condições meteorológicas aqui do perfil da subida. Gente, o pode vir direto Conde está autorizado. Reporte Corona Pro de Conde, Pastor 32. Direto Conde, o Pastor 32, grato. Olha, acionei 6315, atingi 4 mil pés. Gente, 6315, desça para 2 mil pés, completando a chegada, está autorizado a USX-8, pista no zero, reporte no localizador. 2 mil pés, autorizado, reportará no localizador, acionei 6315. 4-4, solo 102, libera direita, solo 1-2, 1-2-1-9. 2-1-9, direita, 3-1-4-4. Oceanet 6320 is correct, filling 600 feet. Roger, 6320. Isso é Bravo Whiskey, aeronave que pousou agora, reporta um teto de 600 pés, solicita o decolagem da nossa estrada no zero. Zona 7, reporte pronto, mantém subidação, voo 1, transição ótima, curva direita. Azul 4422, completa a chegada do médio 1, desça para 3 mil pés, o altímetro 10015. 3015, 4422. Clear, Landrum, runway 10, wind 190 degrees, 099. Good, Landrum, runway 10, SNS 6320. Air 6320, on the ground at 44, locate to your right and hold on to 121 decimal niner. 121 decimal niner, 6320. Olha, Xané, 6305, estabilizado, ele é pistão no zero. Obrigado, Xané, 6305, completo o USX Station, 2118 decimal 95. Para a torre 1895, Xané, 6305. Whisky, Kilo Zulu, autorizado a estacionamento, sempre pronto para táxi. Whisky, mantém a posição. Escreva isso, decolagem imediata. Livre de decolagem, piscina 7, vento 190 graus, 092. Autorizar para colar, piscina 7, Correio Salvador, boa tarde, Xané 6315, final de São José. Xané 6315, continue a aproximação, reporte visual com o campo, último teto estimado 700 pés, informação de tráfego de Learjet 60, decolando da pista auxiliar, afaste-se para a sua direita na interférica, aproximação. Bem, segue a aproximação, Xané 6315. Sua pista 10 está autorizada, reporte localizador. Para 2.000 pés, autorizado LF X-Ray, reporte estabilizado. 2.000, 4.000, 2.000. Sobre mim, chame controle Salvador, 120.8, meu voo. 120.8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito boa tarde, a Papa Romeu, Whisky Bravo, Whisky. Papá Romeo Whisky, Bravo Whisky, contato radar na decolagem subavia, saída Sol 1 para o nível 400. Subir via saída Sol 1 para o nível 400, Whisky Bravo Whisky. Avistou com 500, torre, o Xané 6315. 6315, pouso autorizado, pista na 0, vê o fundo 90 graus, 099. Cuidado, pouso, pista na 0, Xané 6315. O Chique, o Zulu, é a torre. Estabilizou na LS, Azul 4-22. Sim, para o motor? O Azul 4-22 estabilizou. Tente, Azul 4-22. Completo procedimento, chame torre, 1-8, decimal 9-5. 2-9-5, controle. Boa tarde. Boa. 4-4-2-2, final de 7 milhas, 0-0. Azul, 422, boa tarde, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Reporte visual com campo, teto estimado 600 pés. Sim, a gente poderia confirmar o vento para o 4422? 190 graus, 089. Sim, a gente quer. Oceaner 6395, fala sobre a 9, libere direito, chame solo 121, decimal 9. 10, 23, semanal 209, forma que se inscreve em Está bem escorregadinho, ok? Torre Oxane 63 e você. Já fica a informação, Oxane 63 e no 5. Azul 4422. Prossiga. Já tem pouso autorizado? Utilizou algum rampo? Negativo, hein? É a partir do Azul 4422. Sente. Sim, visual 4422. Visual 4422, pouso autorizado, pista na 0, vento 190 graus, 089. Pista escorregadia entre Taxi Delta e Eco. suficiente, livre pouso, azul 4420. Cidade no final 110, por gentileza. 110, submantenha, pastor 32. 110, grato. O pastor 32 informa o desvio de 20 graus à direita por 10 milhas para mudar formações. Estirado direito por 10 milhas, ciente, pastor 32, após desvio direto conde. Após direto conde, grato. Bravo Whisky, passando 180, chame Centro Recife em 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1, muito obrigado. Autorizando a linha aérea, decolar, pista na zero, vento 200 graus, no 1 da nós. Aí decola, Santa 205. 0008, boa tarde, sem identificações, chegada bomba de ONU, desce, mantenha sem restrições, 4 mil pés, registro no 015. Correio 15, descendo para 4 mil pés sem restrições, identificou no 2008. Eu me conduzo em 1208, 208, boa tarde, está 3805. Controle Salvador, boa tarde, está 3805. São 3805, boa tarde, contato radar na decolagem, saída Salvo Uno, nível 340. Saída Salvo Uno, subindo 340, está 3805. 3805 após 2000, beleza. Varna para hoje, Leda. Após 2000, Leda, até 3205. Deixa eu fazer o no 7, com a chinela e pronto. Patrão Bristig no voo autorizado no decolagem de pista 17, no vento 190 graus, 8 nós. O stick no Zulu, decolou a 01, chame controle, 120 decimal 8. Controle, Papa, boa tarde, Papa Tango, stick no Zulu. Papa Luiz, que pelo Zulu, o nosso código 5117. Canal 5117. Já aguardando o contato, Papa Luiz, pelo Zulu. Estabilizado. Presente, prossiga meu país pela linha do litoral, já. Gente, autorizado pelo modificador 0702, prossiga meu país pela linha do litoral, cheque seu transponder, depois não identifico mesmo na tela do radar. Identificou aqui o pelo Zulu, tá? Quando possível, estimado para pouso, este aqui do Zulu. 1724. 1724, copiar. Apenas o contato do seu plot primário, Papa Tango Whisky Kilo Zulu. Kilo Zulu. Salvador, boa noite, 67, boa tarde, está pronto para passear. Excelente, tem pista 10, boa noite, 67. Aqui, mantém 10, boa noite, 67. Autorizado, decolagem 10, vento 200 graus, nós mais. Esse decolagem 10, boa noite, sempre. Chegamos no controle. Na escuta, tá. Conforme posição, prédio primário, nós chegamos no contato radar. Exclusivo, na rede do modo Charles, nem Alfa. Estou 3-2 contra D. Escuta, prossiga. Serviço radar encerrado 2 minutos para a posição Coins. Estamos controle Aracaju, 1-2-0 decimal 3. Aracaju, 1-2-0-3, grado, boa tarde. Corre. Controle Salvador, boa tarde, boa noite, 67. Sobre 567, boa tarde, contato radar, saída Arburuno, nível 380. Ok, Arburuno, 380, quando precisa, direita, pro de Arburuno. E Alefa? Autorizado, Alefa. Ok, direita, Alefa, do 1867, obrigado. Eu cheguei no Zulu, informo que o contato radar está estabelecido. Grato, que bom, senhora, excelente notícia, muito grato pelo Zulu. Oh. Salvador, muitíssimo boa tarde. Azul 2771, quem está participando? Número 771, boa tarde. Contato rodado estabelecido, minuto para a posição coral. Voe Itápio, será necessário tirar a bomba de ONU quando o NDL 2 se mantém em sequência. Itápio, você vai interceptar a chegada coral, vai chegar na Bomed, vai descer para o 050, ideal? Afirmativo. Bomed ideal, 050, azul 2771. 08, completa o procedimento com a torre, 18.95. 964, boa tarde, senhora, identificação de chegada Bomed Uno, desse mantém nível de voo 180. Bomed Uno para 180, solicita direto etapa, após Palmolio. Obrigado. Obrigado, Bono 964. Velocidade indicada, qual é? Deixa, velocidade de critério 964. Obrigado. Passa 290 para 180, Bono 964, confirma descida. A 964, desce e mantém o nível de voo 180, velocidade de critério. O que vai atingir daqui a pouquinho já o 180 vai manter? Desce e mantém o nível 060 no 964. Tira 060, 964. Vento 200 graus norte-norte, dá uma olhada. Equilíbrio de pouso, não tem? Torre, boa tarde, passarelo 2230, ponto espera da 10, pronto. Passarelo 2230, mantém um ponto de espera. Vai manter. 60 milhas, nordeste do Velho Salvador, voo bom, ficará que aceitar a chegada bom. Com 964, reduzir a velocidade para 2509. Reduzindo 2509, 964. Pouso 2771, condições de descida presente para 050. Controle. Escuta 2771. Condições de descida presente para 050, confirma. Se melhorar a estrada, nós estamos livrando agora para 050, 2771. Gente, condições de incrementar a velocidade, a intenção seria número 1 na aproximação. Mas é lógico, vamos até aqui 240, então, Márcio, pode ser? Relativa. Estou acelerando 240 e descendo, livrando agora para 050, 2771, obrigado. 2771, autorizado, vai na Progeduna. Progeduna, 2771, obrigado. Deixa eu resolver a sequência livre. Recepciono, cancelado as restrições de velocidade e atitude, desça para 3.000 pés, ajuste na 0.5. 3.000 pés com 1.015, canceladas as restrições, obrigado, 2771. 1.867, chame sempre Recife, no 28, decimal 8. 1.288, boa tarde, 1.867. Lima tem capsuleiro no zero, passaria 2230. E tá ciente com o nome é quase. O 2008, no solo Zulu 1, libere a direita, chame solo, 121, decimal 9. Chame solo 219, igual, 008. Rolando 964, te considero por hoje TAP, vou na por hoje Bomend para interceptar a chegada Bomend, número 2 na aproximação. Bomend vai voar na por agora, 964. Controle da 3560, boa tarde, informação, Foxtrot. 3560, boa tarde, esquina da identificação, chegada Bomend 1, desça e mantenha o nível de voo 070, reduz a velocidade para 250 nós, o número 3 na aproximação. 070-259, Bomend 1, 3560. 3560, foi a velocidade indicada? Estava com 280, reduzindo agora para 250. Tente. Então 3560, tráfego 12 horas, 9 milhas, mesmo rumo, cruzando nível 145, em descida até 060, Boeing 737. Gente, é doendo. Um 2230, decolou 112, time controle em 120, decimal 8, vamos. 208, uma boa tarde. Boa tarde, passarela 2230. Passarela 2230, contato radar na decolagem, saída Arboruna, nível 180, sem restrições. Sem restrições, então ascensão 802230. Passarela 964, desça para 4006, ajuste na 025. Descida 4000, com 0,05, 1964. 3560, está reautorizado para o nível 050. 050, tá 3560. Salvador, uma boa tarde, eu estou 3054. Informação Foxtrot, desce 1,50, passando 1,80 agora. Centro 054, a senhora identificação, chegada Bomend 1, desse mantém o nível de voo 060, reduza para 250 nós, é o número 4 na aproximação. 060, 2509, é o número 4. Agora 771, desce para 2000, autorizado ILS X-Ray System 0, reporta no localizador. 2000, autorizado X-Ray, reportado no localizador 2771. Centro 2230, vetoração para prosseguir na subida, curva esquerda na proa 240. Após, será orientado para o ar com pista. Esquerda 240, passarela 2230. Centro controle? Boa tarde, está passando o curva na proa. Gente, contamos que o rumo Sente, o que o Romeo Oscar coloca o código 01143? Também um Oeste controle. Informe as condições do campo, 1000 com 5000, Torre Reinas informou que a tendência piorará, confirme campanhas. Ah, conta dos verbos, vamos para o celular. A gente aguarde. Pelo 4.000 pés, ajuste na 095. 4.000 na 095, bom certo. Norma Oeste, que em princípio mantenha-se via corredores, o 1500 pés, aguarde autorização do controle. Mantenha-se via corredores, o 1500 pés, o piloto Norma Oeste. Voz Vera Cruz, após Vera Cruz, Carita, vai dar autorização. Lama 1500 pés, mantenha-se via corredores, Vera Cruz, após Vera Cruz, através de Paripe, e a valorização do controle. Boa tarde. Zé 4, do separador de mensais, autorizado LS68-0, reporta estabilizado. 2000, autorizado LS68-0, gol no lado 4. Como é 0, do separador 3 de mensais? 3000 pés, está 3560. Comida da cabeceira 2771, ainda não visual. A gente após quando visual? É, portará. Salvador, boa tarde, 3193, com ação Fox, ação Galeão 340. Centro 154, lista para 4000 pés, ajuste na 015. 4000, 1015, o 3154. Apontando o quilômetro ótica, as condições de momento, 900 de teto, com 3 mil de visibilidade, confirma intenções. Confirma? Modifica o plano da presente, pelo radiológico. Acima a cola. Deficiente, pelo radiológico, plano modificado zona 722. No momento, veteração para sequenciamento. Existem três tráfegos em aproximação, seccional número 4. Mantenha a proa 025, tendo como limite radial 320 Salvador. Negativo, suba para 3 mil pés em forma ajuste no 7, 1015. Mantenha a proa 025. Estava provoca no curso, agora proa 20 com a limite, pula agora. Forma 2/2. Clareza 2/2. Está boa, pula agora. Falando informações de manter a proa 025, socorro, subindo para 3 mil pés. Gente. Desça para 2 mil pés, autorizado ILS, reforço estabilizado. 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray, TAM 3560. Voo no 964, torre 1895. 365, estabilizou no ILS, 964. Torre 3154, pode descer direto ao 4000? 3154, autorizado descida para 2 mil pés, livre ILS X-Ray, pistão 0, reforço estabilizado. 2 mil pés, pode ser o whisky hoje? Autorizado com 3154. Afirmativo, após de etapa, então a gente voa com Serra Vista 366, que é o centro final do ISC. 3154, desce e mantenha 2500 pés. Gente, 3154. Controle de Salvador, Oceania 6326, uma boa tarde, nível 190, já passou em alta descida. Achou para o controle? 6326, Oceania proveniente de alta descida, nível 190, mantém. Xenema 326, contato radar estabelecido 2 minutos para a posição coral, voo Bomed para interceptar a chegada Bomed 1. Direto Bomed, Bomed 1 e desce via? Afirmativa. 6326. Autorido 2230, autorizado Varna por hoje, conquista. Vai lá então, conquista, 2230. 3560, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, TAM 3560. 3154, autorizado ILS Whisky, reporta no Serra Vitor 366. Vai reportar o 366, o TAM 3154, livre ILS. Salvador, TAM 3560, passando Duna. 3560, continua a sessão de informação, número 2 para pouso, TAM 3560. Continua. Estou passando 800 metros, Duna 964. 964, autorizado pouso, pistão no zero, vento 200 graus junto nós, pistão molhada. Livre pouso no zero, agora 964. 2760, prossiga. É o 2760 solicitando coordenação de uma proa direta a Salvador, estamos alternando de Feira de Santana, mantendo 130. Gente, vendo a proa de bom, se a proa ideal a 160. Afirmativo, esquerda 160 na proa de Bonfim, o azul 2770.